CD 31. Capítulo 31. O espectro rondou Anaquias, deixando que o vampiro sentisse sua presença. O vampiro abriu os olhos e caminhou para o meio do átrio. Seus seguidores estavam despertos e prontos para a ação. Desde a visita de Raquel, Anaquias havia delegado e se empenhado em espalhar rádios nos covis. Haveria apenas uma mensagem a passar, um plano todo tramado e mantido em segredo. Hoje, os humanos receberiam a primeira demonstração do deus vampiro, a primeira demonstração do poder do vampiro rei, o regente da nova era. Aquela manobra deixaria cicatrizes profundas na memória dos brasileiros. Aquela manobra deixá-los-ia confusos, completamente atordoados. Chegava a vez dos vampiros, a hora dos vampiros jogarem. Faça o jogo, meu fiel general, sussurrou Cantazo ao pé do ouvido de Anaquias. Faça-os ver nossa força. Dê uma amostra de nossa nova força, nosso exército. Sim, bradou Anaquias, deixando os olhos brilharem feito bravas. De agora para frente, meu fiel general, deixarei teus passos livres a teu próprio juízo. Já conheces a meta, o meio e o ponto de encontro. Minha grande hora chega e em poucas horas encontrarei meu destino. Serei banhado em sangue e feitiço e meus olhos de carne se abrirão. Minha voz de vento desaparecerá de seus ouvidos de sangue e quando eu voltar, meu general, minha espada oportunista tomará a frente de nossa guerra. Anaquias arregalou os olhos e permaneceu estático. Fiel general, parta para flagelar os malditos do dia. Deixe-os sangrando, perdidos, e desapareça dos olhos dos humanos. Aguarde a chegada de teu rei para o grande confronto. Seremos donos do mundo de uma vez por todas. Agora me calo, general Anaquias. Quando voltar a ouvir minha voz, será direto de minha garganta. A voz do vampiro rei não mais ecoou nos seus ouvidos. Os vampiros marchavam para fora da caverna. A energia que sentia emanar do espectro foi arrefecendo até que nada mais sentiu. Estava só. Só na frente daquele exército, só naquela empreitada. Se houvesse um coração humano em seu peito, talvez ele se acelerasse agora. Desde muito tempo voltava a sentir-se meramente Anaquias, o assistente de Raquel. Sem ouvidos de sangue, sem presença de rei vampiro, sem comandos em sua cabeça. Apertou o cabo da espada que vinha embainhada e caminhou com seus seguidores. Tudo correra como planejado. Conseguira infiltrar dezenas de regimentos na mata próxima a São Vítor sem serem descobertos pelas patrulhas, igual a seus vampiros nas cercanias do maior aglomerado humano, graças à rede formada pelas mensagens de rádio. Centenas de outros batalhões aproximavam-se de fortificações prontos para atacar em conjunto assim que a ordem fosse dada. Anaquias saiu da igreja de paredes cinzentas, indo para o meio da rua. Seus homens tomavam todo o asfalto antigo, dividindo-se em grupos de duas centenas, cada vampiro carregando no braço um escudo, peça semelhante a uma grande escama negra. Em poucas horas estariam à beira do areião de São Vítor. Em poucas horas estariam de frente para o grande muro. Os sentinelas perceberiam, os atiradores seriam desfiados à unha e os bentos combatidos como nunca dantes. A mensagem entregue seria o medo. Apesar daqueles presunçosos contarem com o rádio e com o maldito Tupã, a luz do sol não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O sentimento de vitória que banhava e revestia todos os corações seria arranhado profundamente. Everton digitava no computador à sua frente alguns comandos específicos. A imagem exibida na tela principal da sala de controle do centro de lançamentos da Barreira do Inferno era do continente sul-americano. Com mais alguns toques no teclado, a imagem enviada pelo satélite aproximou-se mais, exibindo a costa brasileira em sua quase total plenitude. Era possível ver todo o Planalto Central e o Sertão. Mais comandos jogados no computador e, novamente, o satélite passou a exibir uma nova configuração na tela principal. — O que você está procurando? — perguntou Tânia, sua colega de vigilância. — Nada, só me deu um treco. Estou encafifado. — Encafifado? — É. — Credo, Everton. — Quê? — Nem minha avó falava encafifado. O rapaz riu ruidosamente. — Esse país é bonito pra cacete, comentou a garota de olhos grudados na tela. — Também acho. — Já checou o sistema Tupã? — Tudo em riba. Olhei duas vezes. — Credo, ó você de novo. — Que foi? Tudo em riba, está parecendo Didi. Didi, Didi Mocó? O próprio. O Psite? Brincou o rapaz digitando mais uma vez no teclado. O satélite obedeceu, aproximando a câmera ainda mais. Tá vendo aquela voltinha pronunciada ali? Tô. Ali é o litoral do Rio Grande do Norte, a terra do sol. Fala sério, exclamou a moça surpresa com a imagem. Desde que você entrou de voluntária aqui no CLBI, eu tô para te mostrar isso. Olha vocês, escondendo o jogo de mim o tempo todo. Não sabia que dava para aproximar tanto o satélite 3. Ah, esse não é o 3. É o 1. O 1? Só o Franjinha tem acesso ao 1. Tomara que você saiba guardar segredo, disse o rapaz, digitando novos comandos. Se você está achando que está vendo perto, veja isso aqui. A tela principal piscou e uma porção de chuvisco tomou o painel por um momento. Depois, o satélite passou a transmitir imagens mais próximas ainda. Tá vendo essa faixa dourada no oceano? Tânia aqueceu, boquiaberta. Isso é a luz do sol indo embora. Cara, tô sem palavras, é estupendo. Tá vendo essa faixa escura? Aham. Esse ponto vermelho ao sul da Velha Natal é nossa base, somos nós. Cara, fabuloso, aqui já anoiteceu, murmurou a garota, estupefata. Justamente, tem luz do sol no meio do oceano, mas aqui já é noite escura. Everton repetiu um comando no teclado. O satélite aproximou ainda mais a imagem. Agora, Tânia via, bestificada, o ponto vermelho crescer e tomar forma. Ao invés de uma bolinha, via agora todo o complexo da barreira do inferno. Reconheceu o formato dos muros e até mesmo traços da estrada que dava acesso à base de lançamento. Fabuloso! Os dois ficaram olhando para a tela por um longo momento. Tânia tinha um sorriso largo e continuava maravilhada. Everton, mais acostumado à imagem, apenas deixava os olhos vagarem pelo complexo. E esses pontos azuis amarelados mais afastados? Parece que se movem. Que pontos azuis? Tânia indicou com o dedo. Eram centenas de pontos que aglomeravam-se, formando uma mancha retangular. Ali só tem mata, é tudo floresta. Talvez seja alguma disfunção. A calibragem e temperatura do satélite podem estar criando um espectro. Parece que os pontos estão se movimentando, se você reparar bem. Everton emudeceu com um comentário da amiga. Ela tinha razão, a mancha retangular movia-se. Era quase imperceptível devido à escala exibida na tela, mas se projetasse isso para uma escala normal, deveria estar se mexendo em boa velocidade. Você não acha melhor chamar o Franja para ver isso aí? Se chamarmos, ele vai comer meu toco porque estou no satélite 1 sem a permissão dele. É, mas isso parece sério. Não tem nada no rádio? Ninguém do muro falou nada? Acho que é algum tipo de interferência, só isso. Tentou tranquilizar o rapaz. Não sei não. Você mesmo disse que estava olhando para a tela porque estava encafifado. Everton calou-se. Realmente tinha sido um pressentimento ruim. Só que não enxergava ligação alguma com seu pressentimento e aquela estranha mancha na tela principal do CLBI. Tânia não se deu por convencida. Era melhor tomar uma comida do mar. Tânia não se deu por convencida. Era melhor tomar uma comida do Marco Franjinha do que ficar na imprecisão. Aquilo podia ser sério. Levantou-se e disparou pela sala de controle. Onde você está indo? Estou indo chamar o Franja. Ele precisa ver isso. Tô ferrado, balbuciou Everton ao ver a mulher sair. Gabriel girou o dial. Visitava aquela frequência baixa eventualmente desde que captara a voz de um vampiro conversando com um covil. Tinha sido uma coisa rápida, talvez até alguma piada de mau gosto de algum cidadão idiota. Mesmo assim, tinha ordenado a vigilância 24 horas, mas por semanas a fio nada mais foi ouvido. Serviu de alerta para que os soldados e bentos ficassem avisados de que os vampiros de bestas nada tinham. Sabiam como utilizar um rádio. Mais uma vez, só encontrou estática. Anaquias pediu o rádio. O aparelho emitia um chiado monótono e até agradável. Sabia que sua voz entraria por aquele microfone em sua mão e seria lançada aos quatro cantos do Brasil. A hora da revelação tinha chegado. Os vampiros estavam silenciosos até aquele momento. romperiam o hiato entre as batalhas e dariam o ar do horror. Depois do ataque surpresa, depois de cumprirem seu objetivo duplo de surpreender e aterrorizar, desapareceriam da face da terra, desapareceriam das matas e iriam de encontro ao mestre maior, iriam ao encontro do vampiro rei. Anakias comprimiu o botão, rompendo o silêncio da frequência escolhida, e ordenou: formar! Lúcio não acreditava no que via. Como que, comandados por uma força mágica, aquelas colossais criaturas formavam uma manada gigantesca, todos andando na mesma velocidade, com vigor e segurança, vencendo a superfície alagada que o obrigava a erguer as cabeças. Vinham tão próximos que volta e meia tocavam os chifres um dos outros, emitindo mugidos grossos e cheios que iam longe no céu da noite. O maior e mais gordo deles carregava de forma segura e inexplicável o grande caixão com seu amo. Era incrível como o búfalo vencia a água sem que o caixão sequer oscilasse. A luz da lanterna enfraquecia rapidamente, posto que as pilhas velhas descarregavam sem parar. Lançou a luz para o lado e viu o rosto de Benito, igualmente boquiaberto com a situação. Sabiam para onde aquelas criaturas mágicas os estavam levando. Estavam indo de encontro à bruxa Teresa. Lorena não gostava de carnaval. Achava um abuso tanta gente perdendo tanto tempo com os preparativos daquela festa sem vergonha. E o pior, São Vítor estava recebendo gente do estado todo. Tinha caravana até de Minas Gerais. Quando era para salvar o mundo, ninguém arriscava sair das fortificações. Agora que tinham aquele tal de Tupã, pronto, era só pintar uma festa que tinha gente se juntando para pegar a estrada de dia, de noite, a hora que fosse. Só na sua casa tinha sido praticamente obrigada a hospedar 8 pessoas de esperança. Tá certo que era gente boa, gente de bem, que vinha em busca de diversão, mas era um saco mudar a rotina da própria casa para receber visita. Ainda mais assim, estando grávida. A gestante passou a mão pela barriga enquanto subia os degraus. Tinha decidido ficar o mais longe possível daquela festa. Escolhera o muro 2 porque não adiantava ir para casa. Os organizadores tinham colocado caixas acústicas para tudo que era lado. Chegou ao corredor de manobras do muro e encontrou 7 soldados fumando e olhando para dentro de São Vítor. Eles tinham 2 binóculos que revezavam na tentativa de assistir ao desfile da escola de samba inventada para o carnaval. Unidos do Forte. Nome besta. Por que todo povo sem imaginação começava o nome de uma escola de samba com Unidos? Coisa besta. Gostava do nome da camisa verde e branco, Estação Primeira de Mangueira, vai, vai. Esses nomes eram diferentes. Unidos do Forte. Que besteira. Lorena coçou o cotovelo que tinha ralado à tarde e agora lhe doía um pouco, enquanto cumprimentava os soldados com um meneio de cabeça. Eles franquearam passagem à mulher para que ela pudesse alcançar o trecho mais alto do muro. A noite estava fresca, nem muito quente, mas nada de frio também. Estava agradável. Lorena recostou-se no muro, olhando para o areião, sempre a mesma paisagem. Não sabia por quê, mas aquela brancura iluminada pelos potentes holofotes espetados nos muros e nos espigões de vigia lhe transmitia calma. Gostava de olhar para aquele mar branco. A grávida ergueu um pouco a camiseta, deixando a barriguinha sutilmente oval de fora. Acariciou repetidamente a pele, sentindo o bebezinho no seu ventre se mexer com energia. A cada golpe dado pelo pequeno ser, seu sorriso enlarguecia mais e mais e seus pensamentos decolavam dali, sumindo daquele lugar e daquela barulheira desagradável. Lorena fechou os olhos por um instante e ficou imaginando como seria seu bebê. Teria seus cabelos lisos ou seriam cacheados iguais aos do pai? Teria seus olhos castanhos claros ou seriam negros? E o nariz? Tomara que fosse igual ao seu. Se tinha uma coisa que Lorena adorava no seu rosto, era o seu nariz. Se viu rindo sozinha.